Receptor localizador, CA28 Web. Web 5728, complete final, chame torre 1895. Zona 5, obrigado. CA28 Web, final, baixar travado, pista 10, ponte, bom dia! Aqui, 5728, ciente avistado, livre pouso, pista 0, vento de 1,00 graus, 5 nós. Livre pouso a 10, 728 Web. Papá Romeu, Charlie, Bravo, Delta, prossiga. Confirma o transponder? Pode estar uma 2-5-2-0. 35220, sua identificação, autorizada a chegada Mari, disponível de voo 050. Identificação autorizada Mari para 050. Charlie Bravo Delta, acione código 5146. Voo 1738, desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. SMO, será estabilizado, voo 732. Trip 5220, poderia voar etapa? Trip 5220, autorizado, direto etapa. 5220, direto etapa. Brazilian Force 272, could we fly direct zone and position? Brazilian Force 272, turn left, head 160. 160, 272. Brazilian Force 272, to intercept or localize for descent 2006, 1081011, report status. Descent 2006, your report status. Kilo Romeu Oscar Ciente, mantenha as condições visuais ao 9000 pés nos corredores, reporte através de Paripe. Estabilizado ele essa que foi igual no 732. Gol 1738, chame torre 1895. 289. Quilo Romeo Oscar 1.500 pés. Ajuste 1011. Para Recife, nível 390, via Peruísk 58, decola da 10. Com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Aciona 5177, controle 120, decimal 8. Recebe informação estimada de pouso. E 040 graus, 2 nós. Pouso autorizado no zero, com 738. Gol no 260, só confirmo por gentileza. Transporte copiado, foi o 5177. Correto, é a parte confronta. Um 1720 copiado, Charlie Bravo Delta. 2732, Charlie Bravo Delta. Brasília Fox 2732, contact tower 118.95. 118.95. Motor de Salvador, 4060. Azul, 4060, aciona a indicação, autorizada a chegada Mari, disponível de voo 050. Mari, 050. Tower, Bessina, Fox 2732, establish the localizer. Okay, ILS, runway 10. Vai, reportagem localizada, runway. Sena Bridge, 72. Solo 19 direito, 297. 19, solo 737. Deus. O Golf autorizado para Sierra November Fox Trot Tango, nível 040, decola da 17 com primeira curva à direita. Corredor acha restrito mil pés, até a liberação do controle. Aciona 0155, controle 120.8. A medicação autorizada chegada BONF, disponível de voo 060. Salvo Salvador, agora no 738, agora no 738. No 738, bom dia, táxi de Alfa, no reporte Enzo Juliette. Alfa, reportará no 738. Zulu Wolf, pronto, cópia. Autorizado o plano Yankee, nível 040, após conselho, prossegue visual, decola da 17, com primeira curva direita, saída Arbor. Após voo direto, aciona 0155, controle 120, decimal 8. Golf Tesla 055, corteja. Tu confirma o pátio para o mesmo? Acionamento do Rio 98 de cima 95, Lima Zulu Golf. Zulu Golf, sempre está livre o acionamento e táxi chama para ingresso no 7. Bom dia, Oscar. Confere agora de cópia. Ano 738, autorizado ingresso na Juliette para o gate meia dúzia. Azul 4207, pronto. Interceptado, localizador estabilizado, 35220. 35220, chame torre 1895. 1895. Eu arrumo meu ato para repórter de visão, alcança. Chame torre 1895. Shoot east into the left and taxi until militarized. Rota 207, autorizado para Rio de Janeiro, nível 360, via Pêsulo 10, decola da pista no 0, com a primeira curva direita, saída da Olinda. Após o abride, intercepta Pêsulo 10 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5402, controle 120, decimal 8. A fala ponto direto, evitar a PMA, Salvador. Quem curte logo a aproximação na medida possível. Correto, livre Sniper para táxi, o azul 4072 no 01. O russo autorizado é correção, aguarde, mantém a posição antes da intercessão. Mantém as condições visuais ao 1000 pés e posta fora da barra. Condição de assim que alinhar, decolar? O trajeto das manobras está livre em resto da pista, reporte alinhado pronto. Vamos ficar os atrás. Azul 4060, desça para 3000 pés, ajuste 1909. 3000, 0080 graus, meio do zero. Ok, 080, na montanha baixada, trabalho. Querido. 5280. Azul 4060, aguarde. Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, desça para 4000 pés, ajuste no 019. 4000 no 019, por gentileza, se não for atrapalhar aí o movimento de vocês, não sei se é após golpe, com vai esquerda, cancelar o plano, com vai esquerda, com a curva visual, com seus prestados. Ciente, Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky. Zulguf, coloque o transporte 5421, ok? Guarulhos, nível 340, via Pêsulo 16, decola da pista 10, com a primeira curva direita, saída da Euleda. Após o abride, onde recepta Pêsulo 16 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5413, controle 120, decimal 8. Autorizar 340, Pêsulo 16 da Euleda, abride, decola direita, colando a 10, 493, transponda 08, transponda o controle 3295. 3295, correto, rebate plano para puxar sonar. Tecido 20, Solos 26, direita, 129 Solos. Onça autorizado a pista 197, reporte para a modificação da gente. Azul 4060, desça para 2000 pés, ajusta no 019, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000 com 1011, autorizado final do XR 4060. Com 27, acione 5421 normal, enchendo o controle, frequência 20, decimal 8. Como um todo, obrigado. Eficiente, mantém o controle de usuários nos corredores, reporte através de Paris. Ajuste em Salvador 1019. Não terei controle de usuários, mantendo o 1.500 pés e reportarei através do Toribo, novembro e em Dubai. Olhamos para o outro. Salvador, Papai Romeu, Charlie Bravo Delta, não vai. Charlie Bravo Delta, prossiga. Cara, solicitei no final 075, se possível. Gente, mantenha nível de voo 075, Charlie Bravo Delta. Ah, obrigado, Charlie Bravo Delta. Controle, Papai Tango, Azul, Golfo, Petróleo, 97, 040, Arbona, 34. Papai Tango, Lima, Azul, Golfo, contato radar, saída Arbor, suba e mantenha 4000 pés. 240, sai da arma. 3, controle Salvador, Papai Romeu, Whisky Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky, prossiga. É controlamento da presente, da visual. Ciente, desça para 1.500 pés, ajuste 1.0.1.1. Regra plano modificada 1.3.2.8, reporte visual com campo. Sempre é boa tarde, Bravo Whisky. Salvador, Santra, 1.9.1. Confirmação de avião. Oceania 6200, Skok Ident, descent flight level 050, clear my arrival. Descent 050, Oceania 6200, my arrival. Só aí. Salvador, mas o descent tá bom, tá esperando, mano. Bando 207, utilizando a linha de cola 610, 3.0 grau, 059. Utilizando a linha de cola 024207. Estabilizado 4060. Whisky, Bravo Whisky. A um Embraer 190 próximo à Duna, exatamente, reduza a velocidade para a velocidade de aproximação. CF, eu estou visto para reduzir para mínimo. Azul 4060, complete a final, chame torre 1895. 1895. Armada. Salvador 4060. Fly direct to Duna. Oceania 6200, mantém Mario Arrival. Mantém Mario Arrival, Ocean 6200. Controle, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, sua identificação, autorizada a seguir a Mario, disponível de voo 060. Nova Tango, Lima, Zulu, Golf, tem condições de voar coral? Tem possibilidade de voar o descanso também, a proa é 10 graus de descanso. Nova Tango, Lima, Zulu, Golf, sente inicialmente voe coral, aguardando direto ao destino. Eu sei, vamos coral, Golf. Lugo 3060, check training de pouso de São José, 3.0 graus, 08. Baixo travado, livre pouso na 120. 4207, decola 231, controle 1209. Bravo Whisky, visual com campo? Visual, isso, Bravo Whisky. Chame torre, 1895. 1895, obrigado, bom domingo. Papá Romeu, Whisky, Bravo Whisky, final visual, pista 17. Whisky, Bravo Whisky, bom dia, continua a preocupação, são quase 3 milhas, 17. O ajuste no 01, 03, 40 graus, 089. É uma reportagem, Bravo Whisky. Controle Salvador, 4207. Azul 4207, contato radar, saída da Elso e mantém nível de voo 360. 360, Azul 4207. Ocean Air 6200, request maintain heading 060 for weather. Ocean Air 6200, roger. 6200. Nós 0 no 5 das ruas, acionado com 50 watts, 4 horas, 18, acionando o 4, 1 no 0 no 5, táxi via Índia, ajuste no 0 no 1, 18,95, pode esperar. Via Índia, 18,95, boa. Confirme para o controle. Eco Mike Oscar, prossiga. Só repórter da Juliette. Alfa, certo, foi direto rotatória. 3191 no pronto cópia. A escuta pronto. Autorizado, Galeão 340, Pêndulo 10. Decola no 0, curva direita. Saída da El, Leira, após Leira, vou direto bridge. Controle 120 decimal 8, transponde 5414. 243. Correto, da El, Leira, bridge. Reporte pronto. Botar na pronta. O Brasil, que falou 34, confio parte. Cuidado aqui, será que a gente não está feliz? Isso, Brasil. Então, Charlie 402, rumo sudoeste. Roger, 6200, present. We have the traffic on TCAS. Traffic on present position. Ocean Air 6200, flyhead Duna position. Duna position, Ocean 6200. Control Salvador, November Yankee Mike, outra vez de Paripo. November Yankee Mike, reporte visual com campo. Reportarei visual com campo, November Yankee Mike. Zero no 5, forma que esse saído eixo aqui que tinha um cachorro quase na, no momento de rolagem, ok? Na pista. Ok, você falou ali pra Ergo 10, não sei muito grato. Nada. A coordenação é cópia. Prossiga porta 1 no azul. Falou 36, controle 1208. 208, bom dia. It's QNH 1013. Okay, and final approach, post established. We report established, sending to 2000 Ocean 6200. Trulio L6740, Buena, passa 2100, autorizado 150. Web 6740, sua identificação, autorizada a chegada à Mare, disponível de voo 070. Mare 070, pode coitar. Web 6740, mantenha o perfil de chegada. Entrando em Salvador no 095, decolou no 28, bom dia. Voo no 015, contato radar, saída da Elfo, mantenha nível de voo 360. 360, sobe, mantenha na Dael no 095. Zulu Sierra Tango, acione código 5163. Zulu Sierra Tango, confirme sua altitude e sua posição. Ciente, Zulu Sierra Tango. Zulu Bravo Juliette, prossiga. Zulu Bravo Juliette, ciente, mantém as condições visuais, confirme o nível que irá para Maceió. Ciente, Zulu Bravo Juliette. Atente ao Zulu Charlie Tango. Desde a noite, com ataques. Do setor visual para o campo. Novembro, Yankee Mike, chame torre 11895. Chamarei torre 11895, Novembro, Yankee Mike, bom domingo. Zulu Bravo Juliette, acione código 5152. Mike, bom dia, com a sua situação, pode 3 milhas ou 7 hoje, hoje no 01, 93, 4 graus, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Eco Mike Oscar, acione 0121. Quilo Serra Lima, ciente, desça para 3.000 pés, ajuste no 019. Autorizado, Porto Seguro, 300, decolagem 10, curva direita, saída da Euleda, ferrovia Prisc 50. Controle 208, transponde 5420. Autorizado para Porto Seguro, vetor 10, saída da Euleda, via Prisc 50, 20, sinal 8, controle 5420. O transponder do nível 300. No 777, correto, reporte pronto. Reporte. Pronto para pushback, acionamento 3191. 3191, aguarde push no 05. Aguardar 3191. Mike Quebec, escute a voz, aguarde cópia. Normal, no push? Tá iniciando agora. Gente, aguarde para iniciar, estou com tráfego, já vai iniciar táxi no portão 8, após o senhor faz o push. Tá, agora estou aguardando 3, 9, 3, 8, 9.